pele de pato, almoçando eu vi a sua orelha no meu prato. Viro você, nariz entupido, cabeça rachada, dinheiro falso, sexo demais, porrada no olho.